Você vai estar me dar a presença de 2000? Autorizado. Está. 1643 no solo aos 27, libera direita, de passagem ao Boeing 737 da Web, e após prossiga via Delta Echo, Alpha, Juliette, portão 06, parte 1. Gente, vai liberar na próxima direita, segue Delta, Echo, Alpha, libera na Juliette aí, paciente do Web, o Gol 1643. É, da sua presente posição, isso vai liberar, deve liberar aí na Echo, Fox, e depois Alpha, Juliette, Pátio 1, posição 06. Paciente, libera, prossegue até, liberando a Juliette, 1643. Tanto 3600, embaixo do trabalho? Afirmo. Autorizado, pouso, 120, grau 06, nosso. Livre, pouso, 90, até 3600. Muito boa noite, Gol 1606, cruzando 2, mantenha 2100. 1606, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada Mari, para 3000 pés, ajuste 1014, número 2 na aproximação. Identifica, desce via para 3000 pés, 1094, como número 2 para aproximação, 1606. Salvador, apenas confirmando para o Gol 1643, prossegue em frente via Alfa e livra na Juliette. Afia, foi o portão 06, Sat 1. 06, grato, Gol 1643. Santa 3600 no solo aos 30, liberou a direita, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, obrigado. Yeah, Portugal, 024 and 11 information, Bravo, request clearance to Lisbon. Air Europa 084, contact tower 118.6. Please, Air Europa 084. Portugal 024. Air Portugal 024, contact tower 118.6. 118.6, Air Portugal 024. Da Mari para 4000 pés, ajuste altímetro 10, 14, número 3 na aproximação, Oceania 258. Via, chegada Mari, 4000, 1004, 1014 no altímetro, Oceania 60, 628. Controle de Salvador, está 3226? Prossiga, 3226. Liberada a restrição de velocidade em TAP 220? Estimativa, está livre da restrição, vai manter para mais ou para menos? Para mais, ó, 3226, tá? Ok, vai manter para mais de 220 ou para menos? Para mais, senhor. Ciente. Vai manter 250. Está ok, ciente. Está autorizado LS, reporte localizador, 3226, está livre da restrição em TAP. De altitude e de velocidade. Ciente, 3226. Boinot, Europa 084. Europa 084. Boa noite, good evening, good night. 886 clearance to Madrid. Roger, standing by your frequency, Europa 084. Europa 084, clear to Lima Echo Mike Delta, Madrid International Airport, flight level initially 370, Azote 1 Alpha departure, then Upper Zulu 10, flight plan on road. The score code 5410, approach control 119.35, Air Europa 084, read back. Roger, Europa 084, we are clear to destination, initial flight level 370, SID Azote 1 Alpha, then airway Upper Zulu 10, score 5410, approach frequency 119.35, Europa 084. That's affirmative. I will complete the route. Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR. Upper November 873, install position, then flight plan on route. Maintaining flight level 370, at Europa 084. Roger, that will be Upper Zulu 10, then Natal, November Tango Lima, Upper November 873, Intol, then flight plan route at 370. That's affirmative. And you need to climb to other flight levels. You need to request to Recife Center, okay? Roger. Okay, report ready to start. We are ready for engine start and push back, Europa 084. Gate 11, start up and push back approved. Call me ready to taxi. We are on gate 10, gate 10, and we are clear for engine and push. Call you back for taxi, Europa 084. That's affirmative. Air Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa Tango, Lisbon. Flight level 350, initially 350, Fuka departure, Zipa transition to intercept Upper Zulu 1-0. Kilo Oscar, Golf Delta Alpha, Cogda. Then flight plan on road. After takeoff, left turn. Approach control 119.35, SCOG 5423. Read back. Clear to Lisbon, flight level 350, Puka Zibar Cogda, then Upper Zulu 10, SCOG 5423. Approach 119.350, Portugal 024. That's correct, only a correction. Puka Zipar Upper Zulu 10, Cogda. Puka Zipar Upper Zulu 10, Cogda, Portugal 024. That's correct, you are number 2 on this sector. The traffic number 1 is Airbus 332, Air Europa Company. Standing by, expect and I hope of 7 minutes more. Copy that, Portugal 024. Tá 3226, complete LS, chame a Torre Salvador, frequência do 9862. 9862, obrigado. Voo no 606, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Sente para 2000 pés, autorizado LS, gol no 606. CNM258 dessa via para 2000 pés. Reporte localizador, permanece no 04. Via 2000, permanece em 14, CNM258. Voo no 714, desce agora para 3000 pés. 1014 permanece ali. 3014, voo no 714. Autorizado, pouso no 30 graus 05 nós. Ok, pouso autorizado para o C32, 2610. Vinde, acione a identificação. Zero, 84, we're with taxi. Taxi approved, holding point runway 10, turn around April 1 via India until rolling point. Holding point 10, turn around April 1 and then by India, Europa 084. O ajuste altímetro 1014. Está presente na flor de Bonfim, para ingressar na Star Bonfim. Bravo, Kilo Índia. The Airbus 332 is leaving your deck. Now you coordinate with your ground personnel. Clear to push and start. Report ready to taxi. 10 no 4 ajuste. Reporte localizador estabilizado, número 5 na aproximação. É, número 5 vai reportar lá, reportar no localizador estabilizado, descendo via para 4.014, 3891. Bom, no 606, estabilizado em LS, baixar travado. No 6, complete final LS, chame a torre, 1-8-6-12. 1-8-6-12, tá. No Solos 4-3, libera a direita na Eco, após Alfa Juliette, posição 7 do Pat 1. Libera na Eco, após Alfa Juliette, para o 7-3-2-6. E o gol no 606, estabilizado na NS, na final baixou travado. Boa noite, autorizado pouso no 30 grau 05 nosso, gol no 606. Autorizado pouso na 10, o gol no 606. Pode confirmar se está livre a aproximação LS para o Chanel 6258? Confia para Salvador? 6258, está livre LS. 6258, afirmativo, está autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, vai reportar estabilizado, 6258. Boa noite, Olimpo 03, acione a identificação, chegada a Mari, desça via até 5 mil pés, o ajuste é no 014. Identificou, desce via até 5 mil, Olimpo. Chanel 6258, estabilizando na LS, visual KKC 010. Chanel 6258, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência 1-8-6-12. 18-6-6258, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Oceaner 6258. Boa noite, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Autorização de pouso, já vou te reportar baixar travado. Na escuta. Cada Oceaner 6258. Aguarde autorização de pouso, 6258, Oceaner. Aguardando pouso, o senhor pode confirmar o vento, por gentileza? 1-30 grau 05 nós. Obrigado. Gol no 606, no Solos 46. Livre à direita na Eco. Após Alfa, Juliette, posição 3 do Pat 1. Gente, livre à direita na Eco. Após Alfa, Juliette, Pat 3, posição 1, ou 1606. Pat 1, posição 3. Isso, Pat 1, posição 03. Gente, graças, 03. Chanel 6258, autorizado pouso no 30 grau 05 nós. Tive pouso, pista 10, 6258. dois desvios, Olimpo. Estabilizado, voo 9714. 714, complete final LS, chame a torre 118612. 186, obrigado. Tem position. Mantém position, vou fazer o foco. Torre Salvador, boa noite, voo 9714 no ILS visual. Boa noite, chame passando sim, voo 9714. Chamará. NR 6258 no Solos 49, libere à direita, táxi via Eco ou Fox, após Alfa, Juliette, posição no 2 do Pátio 1. A livrar via Eco ou Fox, Alfa, para posição no 2 do Pátio 1, o 6258, está o chegando. Simbra, gol 9714. Gol 9714, autorizado pouso no 30 grau 069. Embaixo travado. Afirmo, livre pouso na 10, gol 9714. Ciente. No vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 200, o limite localizador. Desça para 2.000 pés, 1014 no ajuste. 1014 para 2.000 pés, proa 200, limitado pelo lote. Confirmando mais uma vez, força NR 6258, pode levar via Juliette para a remota 12, é isso? Confirmo. Prossiga em frente, segunda esquerda, Juliette, remota no 2, Pátio 1. Juliette, remota 12, senhor NR, obrigado. Europa 084, clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain, runway 10, Europa 084. se ele autoriza 2.000 pés para orientação 03. 3.000 pés, número 2 na aproximação, 1014 ajuste, orientação 03. Para 3.000 agora, número 2. Polo 53, liberou à direita, livre táxi via Eco, Alfa e aguarde o portão, 1714. Eco Alfa aguardando o portão. Pronto, Eco Alfa, Juliette, portão 10 do Pátio 1, gol 1714. Eco Alfa, Juliette, portão 10. Então, 4 informa chuva forte do meio da pista para frente aqui. Grato, obrigado. Copa 084, heavy rain. The medium part of the runway until to the end. Clear takeoff. Runway 10, 130 degrees, 07 knots. Roger, thank you for the information and we are clear for takeoff on 110, about 084. Para interceptar o localizador, esquerda para o 160. Desce para 2.000 pés, 1014 no ajuste, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. No localizador estabilizado, 160 vai interceptar o LS. Olimpo 03 agora reduza para 1.709. Para 1.70, Olimpo. Para o TAN 3891 e o Olimpo 03 informa chuva forte sobre o campo. Da metade da pista para o final, até a cabeceira 28. Pista bastante molhada. Gente, 329. Nível 03, gente. Descida. Estava Kilo Índia, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Após o bonfe, vai voar pelo e completar a chegada bom. Cliente desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Bravo, Kilo Índia. Papa 084, airborne at 56, contact Salvador Approach Control, 119.35, bye. Salvador Control, 119.35. Obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Cliente no 0 do 4.